Okay, confirm flight level. Roger, American 238 clear to Miami. Flight level 380 via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra. Then Upper Zulu 7 until Bravo Echo Lima. Then via flight plan route, runway 10 left turn, Momo departure, Mikey Oscar departure, and Flock transition. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo, transition. Salvador, departure, control 119er, decimal 8, and squawk 5113, American 238. Roger, readback's correct, report to start up and pushback. Salvador, Obama, 754, livrou, bom dia. Bom dia, Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para o 08, 754. Passando o Cerro Seu Papai, está na posição Conde, serviço radar terminado. Chame em Aracaju na frequência 120.3. O Jané é 6254, chame o centro Recife. Na frequência 251. Recife 251, boa, 6254. Matango Lima Serra Juliette, desça para 2000 pés, o ajuste 10012, autorizado em LSXC, reporte localizador. Descendo para 2000, reportará a centralizada no localizador, Lima Serra Juliette. Salvador, boa tarde, ao 2230, Passaredo, transferindo. Passaredo, 2230, boa tarde, na chegada da mão, desça para 4000 pés, o ajuste é 10012. 4000 pés, pedida a mão, 10012, ajustado. Estabilizado no localizador, Lima Serra Juliette. Lima Serra Juliette, chame torre 118.95. 118.95, boa. Torre Salvador, boa tarde, Papatango Lima Serra Juliette. Lima Serra Juliette, a frequência da torre é 118.95. Serra Juliette, pulso 0, menos 0, 8, 0 graus, direita, evitar uma formação, umas 5 milhas apenas. Gente, passarei 2223, está livre de via, após desvio Voituna, descendo para 2000. Reporte voando. Reportarei voando Duna, descendo para 2000 pés, sou 2230. Dono? Sim, Matheus. Ok, autorizado o seu táxi, agilizando. Ingressa pela Juliette, contorno Pátio 1. Chame na Taxi Lima. Desejar interceptar o localizador nessa proa, está autorizado. Reporte estabilizado. Afirmativo, então vamos manter a proa e reportarei estabilizado no localizador. 2230. Boa tarde, Uno 941 com a Mari. Uno 941, boa tarde, na Serra da Mari, desça para o 050. 050, mais para trás. Passarelo 2230, estabilizado no localizador e já com referências visuais. A gente vai completar a aproximação e chame torre 1995. Completa com a torre 1995, obrigado, até. Lima Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Procópia. Zero da passarela, estabilizado no localizador, transferido. Boa tarde, doutor 30, chama no externo, baixa de travado. Trabalhei. Nael Leda Eudes. Solo. É mil pés, é isso, para ferir? Ok, autorizado. Ferir, mil pés, 17, direita, cheia, caixa pregos. Acione 0153. No controle 198, a torre 1895, quilômetro Oscar. Chame a torre, bom voo. Lima Serra Juliette, autorizado táxi via Quebec, após direita via pista, até o pátio 4. Informe pista 1735 livre. 2230. Tati, bom dia. Chão de regresso. Alô, Salvador, 3193, reclamação mais. Firme? É o 3193, posição 3, reclamação mais. Galeão 3, Nena. Azul. Azul 4089, pronto pra cópia? 4089 Salvador, Vitória, nível 340, repetitivo, via Proisque 50, decola da pista 10, curva direita, subida da Eulida, após Lida, direto Eutis, controle em 19, decimal 8, aciona 5126, azul 4089. Boa tarde, Cris. 283 da Terra, 785.150. Só passando o termo Jamaica. Puxa, acionando a ponte 09. O TAN 3193 solicitou 360, é isso? 360 para Galeão, TAN 3193. Eu tenho já autorizado 38. Aceito ou aguarda a recoordenação? Aceito 38, TAN 3193. Então está autorizado, Salvador Galeão, nível 380, conforme repetiu. Decola da 10, curva direita, subida da Eulida, após Leda direto Bridge, onde intercepta Ambezulou 10, tem a posição SMAP, após direto Lúvito, direto Barbacena e conforme ordem do plano. O controle em 398, aciona 5143, TAN 3193. 3193 autorizado então, 380, da Eulida Bridge, Ambezulou 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena e continua o plano de voo. 3, 8, 1, 9, 8, 5143. Cotejo nível autorizado? 380. Reporte, puxa, acionado. Levarei quando pronto, 343. Solo Passarelo 2230, de pronto, escuta. Roger, clear to push startup, come for taxi, American 238. Solo Passarelo 2230, de pronto, escuta. 2230, prossiga o táxi em frente, após segunda, à esquerda via Juliette, após esquerda novamente, para ingressar no pátio 3, a posição 05. Gente, segunda à esquerda, após esquerda novamente, para ingressar no pátio 3, Passarelo 2230. Oscar decolou 10, controle 1998. 98. Salvador, Papa Tango, Kilo 9 Oscar. 1 Oscar, submantenha o número pés em condições visuais e a corredora cheia em forma através de fora da barra. Autoriza direto Siri, Arial 235, 2500, faz? Afirmo, 2500 direto Siri, como estimado todos. Quilo, Romeu Oscar. 1545. 1545, pouso em Barra Grande, direto, destino. Informação mais, 2 para o 1, 6 indicação desse mantém o 040, chegada bom. Informação 040, 6 1, 2 e bom voo. Solo trip 5447. 098. 3 mil pés, 1083, 2283, confirme. 3 mil pés, 3 e terceiro, altímetro 1012. Mantive 3 mil, 0012. Boa noite, Salvador, boa tarde, boa noite, 00, identificação, desse mantém 050, chegada, Mário. Decimal 8, e o telefone é 5154. Estive autorizado 200 barreira, aqui todo 10, curva esquerda após, seguida Momo, código após, direto Lapa, Barreira. 198 controle, 5154, transponder. Continuou o grupo 5447. Chame para push e acionamento. Camarada, pushback, acionamento, trip, confirme. Torre Salvador, gol 1941, sinal, pressão na 0. 941, livre pouso na 0, vento 100 graus, 149. Autorizado, posição 0, 941. Segue na vertical da BR, via Águas Claras e Pirajá. Até a federação, que é sem interferência com as aproximações. Gente, Mike Flat 1000, 500 pés, altimetria Salvador 1012, na minha escuta permanente. 012, deslocado 0115 no transponder na sua permanente. Go ahead, American T-Street. American T-Street, ready to back. Oh, roger, American 238, clear taxi via main apron, India and Alpha. Hold short of runway 10, contact the tower 11895, altimeter 1012. Altimeter 1012. Patrona velocidade. Voo 924, boa tarde, a sua identificação, desse mantém um 060, velocidade 259. Chamei 1941 com a velocidade. 2709, 2809, 2809, 2809. Voo 600, velocidade. Assim que o 757 da American passar a retaguarda, inicia o 9, time time. 600, vou ITAP. ITAP, bom. Para 3 mil pés. altímetro 1012. Mike Serra Golf ao solo. Essa DLF foi apresentada aqui em Salvador? Ok, para qual foi o horário? Ok, sim. Minha direita no 21, deixa uma nota. Desça para o 050. Desça 050, 94. Mike Juliette Romeu, qual altitude? Mike Juliette Romeu, 707. Então, 3283, informa o tráfego de um Robson 44. Interferir com a sua aproximação, mantendo 707. Então, 3283, 509. E o Mike Juliette Romeu, visual com essencial, não vai interferir. Salvador, eu vou no 754 com informação Mike, autorização Campina Grande, 380. Corrigindo 370. Eu tenho 39 autorizado, aceita? Aceitamos 39. Ok, 390 repetitivo autorizado para Campina Grande, via Pesolou 10 até Neuma, pós direto, decola 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, o controle em 19.8, aciona 5141. Autorizado 390 para Campina Grande, Alfa Zulu 10 Neuma, pós direto, decola da 10, curva esquerda na Puca de Par. 19.8 é o controle, 5141 transponder, voo 1754. Chame para puxa, será? Tomaremos pronto, posição 08, 754. Chama a torre em 1.8.9. Até logo, 3.16. Controle Mike Juliette Romeu, se aproximando de Guatemi, vai permanecer sobre o voo rodoviário aqui por alguns minutos. Gente, vamos me livrando desse setor. Vai parar. Vamos me livrando do setor, Mike Juliette Romeu. Informará livrando do setor, Mike Juliette Romeu. Fica 238, metem hold point. Seria o 3193? Ah, esse mesmo, 3193, Galeão. 3193, aguarde. Que aguarde no setor. Será número 2. Está aguardando passar um azul a sua retaguarda aqui para autorizar a aguarde. Bruno 924, reduza para 2109. 2109924. Eu estou tendo contato com o Centro Recife, que o pessoal da sala IS de Conquista lá não enviou para a gente aqui. A gente está em contato com o operador lá do centro, ele não tinha e está em contato com o PLN. A gente está aguardando só a confirmação. Patrono ingresso agilizando para a ponte 06, agilizando. O azul 409, pronto para o táxi, autonomia 3 horas 4 e 5 minutos, alterna ponte segura, PAB 98. Ok, 4089, autorizado táxi, só dando passagem um 37 da Gol que vai ingressar no portão 06, após prossiga a via Índia e Alfa, ponto espera 1895 a torre. Ajustado 1012, 4089. Estamos no 12, vai dar passagem ao voo após via Índia. e Alfa Azul 4089, estamos pronto no 895. São 3193, correndo com a equipe de solo, assim que o Braio da Azul passar a retaguarda, liberar o setor, está livre o pushback do 3, sempre para o táxi. Tem que passar, está livre, está livre, 193. Third line up and wait, 21-0. Sente, prepare Momo, frote e aguarde cópia. Momo, frote. Solo Salvador, são 3283, Miranda. Solo 1219. Ah, desculpa, senhor. America 238, clear to take off runway 10, wind 093 degrees, 169. Take off runway 10, man. Para ingresso de Zoco Azul. America 238, airborne at 23, departure control 119, that's point. America 238, switch it, good day, ma'am. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, está autorizado o procedimento, senhor? Firmo, isso é para 2000 livre LS, informe estabilizado, senhor 1-4-1. 2000 livre LS, informe estabilizado, senhor 1-4-1. O 1-9-2-4, isso é para 3000. 3000, 4-2-4. Sierra Golf para cópia? Ok, Paramuco G, nível 80, até 1-7-0 milha de Salvador, pós visual 065. Decola da pista 1-0. 1-7, corrigindo. 1-7, curva pela esquerda, subida Momo, após Momo direto. Controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-0-2-4. Em 1-4-1, inicia redução para aproximação, tráfego à frente o 737-700 da Gol, já bastante reduzido. 6-0 igual. 7 reduzindo, né, 1-4-1. 5 da presente, 1012, boa viagem, Thiago. Estabilizou, 1-1-4-1. 1-1-4-1, complete a aproximação do LS, chega a 2. Salvador, 1895. 1895, boa tarde, 614. Uro 924, livre aliança de separadores europeus, em forma estabilizada no localizador. Livre aliança, forma estabilizada. 2, agora da pista livre. 7, 614. Vou aguardar, tá? 3, 2, 3. Rotan 323, reporta nacional 2, observa o final do pushback da base como já, finalizou o pushback. Assim que o tráfego inicial táxi, ingressa esquerda direto até o portão 2, tá 3283. Sim, está 3283. Estamos agilizando aqui, ok? Ok, obrigado. Marcego, chama para ingresso. Autorizado, chão LR pronto no 7, para o Quebec. Com a base 3 horas e 50 de combustível, vamos Campinas, pronto para o ataque. 3,50, 1, 2, 3 e Campinas? 1, 2, 5, 3, 50, Campinas, 3, 1, 3. 7, à direita, a cauda do 190 azul, quando espera o número 2, 2, 18, 9, 5, 1012, boa viagem. À direita, quando espera o 190, 3, 1, 9, 3. Cam 3216, cópia. Cópia. Salvador, Fortaleza 370, Pesolu 19. 10, decola esquerda após subida Momo, transição frote. O controle 19.8 e o transponder 5156. Autorizado, Fortaleza, nível 370, Pesolu 19, banco, via Pucuzzi, Fortaleza, saída Momo, transição frote. Decola com curva esquerda, 10, controle 1119-8, transponder 5156, 3206. Proteja o nível e a rota, por gentileza. Nível 370, Upper Zulu 19, Bangu, DCT, Abuco, DCT, Fortaleza, 3216. Correto. Alinhamento correto, ponte 01, informe quando pronto. Puxa, acionar. Já está pronto, 3216. Já está pronto, é isso? Já está pronto. Ok, vai parquear agora a aeronave da companhia à sua esquerda. Após a mesma aí parquear, inicia o pushback, acionamento, no 01. Após a aeronave da companhia no 2, parar inicial, 3216. Vamos falar agora, vamos pronto para o puxa, acionar. Tá livre, na parte 3, livre, puxa, acionar, chame táxi, trip 5447. Camarada, pronto, táxi, trip. Fala, Salvador, vamos 600, chame antes da Juliette. Salvador, passarei do 2230, autorização para ficar com o zero, aguarde a cópia para conquista ou ajuste 10 12. Gente, 10 12, 3230. 5-3. Número 2, aguarde a cota 1200. Aguarda, 300. 1409 está pronto no ponto 0, da 1-0. Gente, tráfego já passou o ponto médio da pista e o outro já passou o marcador externo. Só os três para ingresso azul. Sim. Coxinha 6141 no solo aos 29, direito 29. Direito 29, 6141. O voo de pista. Gente, Mike Leite. Obrigado, meu. Boa tarde, 924, final, 10 baixado. Juro 924, pouso autorizado, pista no 0, 80 graus, 18 nós, 924, checa o trem. Coxinha, baixar travado, livre pouso, 924. 6141, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 6141. Através lá do World Trade Center, na altura do Guatemi, T-6, tem o Robson 44, Mike Jet Romeu, mantendo 510 sentido contrário. O controle vai informando o tráfego, 198 da presente, tá bom, Quebec. Quebec, até a volta, 598, controle, mantendo 510 sentido contrário. Mike Serra Golf, aguarde a decolagem. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, com coluna. Vitor Mike Quebec, sub e mantém no meu pé em condições visuais, corredora cheia, informe através do farol da barra. Vamos para cruzar com o Robson 44, o tráfego do Mike Juliette Romeu, no litoral sul de Salvador. Quebec, reportar a fronta barra e visual com o Patrônio Mike Gillette Romeu, não copiou a informação passada por outro companheiro. Está na linha do litoral aqui, não está visual com medo. Acabou de decolada no 7, o Vitor Mike Quebec, passando agora o farol da o farol de Itapuã, a 1 no meu pé. Ok, farol de Itapuã, vai ficar atento, segue sentido contrário, Mike Gillette Romeu. Chegou, gol contra final, aliás, Mater. Após o gol, alinhado e manter o azul, 4-0-8-4. Mike Serra Golf, 100 graus, 16 nós, atenta a possível estrela 37800, cruzou o eixo, livre decolagem. Prossiga. Retorno um pequeno desvio à direita para evitar. Está livre. Brian Lima tem, tá 319. Voo 1924, Solos 32, libera a direita via Econ 219. Direita Econ 219, voo 1924. Direita, saída Arbo, após direto conquista, controle 119-8, transponder 5161, 2230. Esquerda, para Momo. Sempre se houvesse a possibilidade da ABO, a recida 3000 seria mais interessante. Gente, então decola mantendo a presente boa, decola dos 32, aguarda a transferência para conseguir na ABO, como é que você agou? Volta. Está acionado com 35 CLT, 5 horas de autonomia alterna Montes Claros, pronto para o táxi. 5447, livre táxi, pátio 3. 4. Vai manter a posição na saída do pátio 3, o 5447 da 3. Estimativo, mantém posição na saída do pátio 3, trigo. Rocha NM1 no 41, vai manter antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, NM1 no 41. Fala no 924, viu? 924, táxi via Alfa. Reporte antes da táxi Juliette. Ok, Alfa, vai reportar antes da Juliette. Vamos no 924. Entendeu que é para manter o rumo, já vai retornar ao pro do litoral até 2000 após ascensão a 8000 perto da arma. Confirmando, suba e mantenha o 040. 4000, vai cruzar 2000 para a arma. Que é com o Bravo, o pátio se encontra? 4. Guarda a cobra para Belo Horizonte, o ajuste no 092. 35447 está aguardando o pátio 3. Cliente, mantém a guarda. Declarado 34, controle 198, bagagem. 198, azul 4089, bom dia. O gol no 697 pode voar na flor de pelo? Afirmo, isso é para 3000 pés, gol no 697. Altímetro no 01. American 238. Yes, sir, go ahead. Call now, receive center frequency 126.85. 126.85, American 23. Good day, sir. Good day. 4697, desça para 3.000 pés, altímetro 1011, na proa de pelo. 1011, proa de pelo, vou no Renan. Controle Salvador, azul 4089. Azul 4089, contato com o seu volante, 340, pode jogar 2.000 pés, direto Leda. 340, após 2.000 pés, direto Leda, azul 4089. Quilo Romeu, ó. Seu controle? Contra a Alfa da Barra, Vitor Mike. Vitor Mike, Quebec, frequência livre, chama no retorno. Salvador, é o azul 4089? Prossiga. Ah, solicita a possibilidade de manter o perfil da saída. Sente, então mantenha. Vai manter o perfil. Saída da El, azul 4089. Romeu, seu controle. Um probleminha aqui, vamos aguardar um pouco aqui na posição. Seguinte. São 3805, pronto, com a pena. Copiado, 3805. Salvador Guarulhos, nível 340, rota Pesolo 16, pista 90, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 119, décima 8, transponda 5166, dando 3805. Dando Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 16. Saída da pista 10 da El Leda Bridge. Controle 1198, acionar 5166, 3805. Correto, no pátio, no portão 4, chame pronto 3805. Do 93, decolar 237, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. 198, boa, também 3193. Controle Salvador, tá 3193. Vou no 697, desça para 2.000 pés, livre LS, informe estabilizado. 2.000 pés, vale mais estabilizado, eu vou na 697, é. Gol no 328, informa o tráfego, 1 hora, 16 milhas rumo sudoeste, mantendo 040. Mantenha, desse mantém o 050. Tem reclamação, desse mantém 050, 322. Controle Salvador, 3193. 15 milhas rumo nordeste, descendo para o 050, é um Boeing 737-800. Salvador, 3193. 74, a curva é à direita, num pátio 4, com quantos a bordo? Mike é cobrado. A gente mantém o 040. 3193. Prossiga. Contato radar cruzando 3.000 pés, sub e mantém o 380 na saída da El. 380 da El, 3193. Quilo Romeu, ótimo na escuta do controle. Para um posto de acionamento 08. Portão 8, aguarda 1954. 4. São Salvador, da 3206, pronto para o táxi, 175 a bordo, alternando João Pessoa, autonomia 4 horas. 3206, à sua direita, livre táxi, Índia Alfa, ponto espera 1895, 1011, boa viagem. Índia e Alfa, no ponto espera, vai chamar torre, 1195, da 3206. O trip vai seguir a nave da TAM, ponto espera 1895, 1011, boa viagem. Trip 447, seguindo a nave da TAM, ponto espera chamar a torre. 6141, após o trip, ingressa Juliette, porção 1. Gente, após o trip, ingressa na Juliette, posição 1, achando 6141. 21, tráfego, passando agora Barra Grande, em rumo convergente, mantendo 2.000 pés. Deixa em táxi. Não moremos táxi, 3-0. Dois, quatro, segue o Oxané, Juliette, portão 10. Tirou Charlie Juliette, portão 10, gol no 984. Gol no 697. Azul 4089, chama Centro Recife na frequência 125.1. Gol no 697, a torre. Sete a torre. No 328, essa navegação pro Diduna, desça para 12 mil pés de VLF, informe estabilizado. Diduna 2 mil, informe estabilizado, VLF. Controle, eu vou no 697, está descontinuando a aproximação. No 697, a turma informa a pista livre, chame aí no 8.9, vento de 100 graus com 14 nós. Ok, não, nós estamos descontinuando a aproximação. Ok, gente. Temos condições de curvar à esquerda e entrar na do vento, caso queira. Gente, suba para 2000 com 1012, 1011, corrigindo. Para 3000 pés com 1012, aguardando a vetoração. Corona 1900. Ok, para 2000 com 1011, aguardando vetoração. Controle, 3 ao 80 km de Serra Golfo, na sua trajeta. T3193, subvetoração para espaçamento com tráfego à frente. Curve à direita, curva de esquerda. Esquerda para o 140, limite 10 milhas na proa. 140 à esquerda, é possível uma proa à direita? 3193? 754, já quadrinho com a equipe de solo, após o gol à retaguarda, está autorizado o pushback no 8, chama o táxi. Após o gol na retaguarda autorizado, chama o táxi. Bom, 754. Para 3805, também coordene com a equipe de solo, o Xané irá parquear no portão 1, após o parqueamento do mesmo, está autorizado no 4, o chame táxi. Após o Oceaná no 1, está autorizado 283, 80. O 328 está habilitado em linha. O 328, complete a aproximação, chame torre em 1895. 1895, 328. Autoriza a central para o 080 do Mike Serra Golf. Afirmo, Mike Serra Golf. Prato. O 697, desse, suba para 4 mil pés, 4 mil pés, altímetro 0011. Boa tarde, agora 328. 97? Afirmo, 4 mil pés com 1011. 4 mil, 1011. Nem 6315, sua identificação desse mantém o 050, chegada a mão. 050, a mão, Mike, 6315. TAN 3193, chame o Centro Recife, é 125 decima 1. 125, 3193. Uno 697, curva esquerda para 280. Esquerda 280, no 697. 18. 5447 a linha e decola, tripe. Tá 3-2 no meio, decola os 4-4, 19-8, boa tarde. 19-8, boa tarde. Ok, só um instante a cópia, o ajuste no 0 no 1, no 06. Salvador, boa tarde, Rio 732, zona meia decolada, 1700 pés, passaram. 019, 019. 017, acione código, hoje em 3.